Tango Oscar, prosiga. Fala, azul, papá Tango Oscar, no rádio 3. Prosiga. É, autorização para giro de motor em marcha lenta, já acordado bem para ela. Capitão Oscar, ciente, reporte seu término. Oscar. Azul tá pra Tango Oscar? Tango Oscar, prossiga. Informando o corte dos motores aqui. Ciente. pessoal do Salvador, bom dia. O Golf X-Ray Lima no PAC 3. Golf X-Ray Lima, prossiga. Golf X-Ray Lima no PAC 3. Solicito autorização para reboque para o pátio principal, posição 2. Golf X-Ray Lima, autorizado. Reboque do pátio 3 até a posição 02 no pátio principal. Reporte ao término. Reporta. Salvador, bom dia, da 3601. Autorização para Congonhas, nível 360, informação ECO. É 3601, autorizado, Congonhas, via Upper Zulu, na 0 Pubave, nível 360. Decola da pista no 0, após a decolagem curva à direita, na saída da Euler da Motiva, aciona 5145, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, aprovou no 0 por base, decolando no 0 curva direita da Eolenda Mótica. 5145, transponda 1208, controle. 3601, cotejamento correto, chama pronto, posição 4. Cortará. Salvador, Gol X-Ray Lima, solicito autorização para ingressar no pátio principal 1-1, a posição 02. Autorizado, até o portal 02 autorizado. Certo. Gol 73. Informa o término do rebote. Bom dia, obrigado. Ciente, bom dia. Na escuta do azul, Alfa X-Ray Juliette. Alfa X-Ray Juliette, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a condição 9 do pátio 1. Alfa X-Ray Juliette, autorizado o reboque do pátio 3 para a posição 09 no pátio 1. Reporte ao término. Sim, senhora. Alfa Romeo 3601, na ponte 4, puxa acionamento. Seu 3601, portão 04, autorizado, chama táxi. Importar para o táxi, 3601. Para o táxi, diabetes 174, 4 horas e 10, lanterna com 20. É o 3601, autorizado o táxi, direita Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 95, QNH no 0, no 8. QNH no 0, no 8, direita Índia, torre 718, 95, tá 3601. dia, tá? 3601 no ponto de espera, dá 190. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 grau 049. Quer alinhar e decolar, pista 10, tá? 3601. Decolado 58, controle Salvador 120.8. 120, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601. 601, contato radar, subo 360. A 360. Azul Alfa X-Way, cliente reconfinalizado, tenha um bom dia. Bom dia.